cosa al mondo di nuovo. O 973 chame a torre no 18 decimal 95. Torre Salvador, bom dia, meu Rio 5973. Está estabilizado o 0, vamos entrar embaixo da base. Grande Rio, bom dia. Vento 170 graus com 10 nós, pista molhada. Vamos autorizar, pista para 0. Livre pouso, 5973. Achei chuva na vertical, porém pista molhada. Gente, obrigado. Do vento só para o 5973? Volume a 0 graus, 10 horas. As 2775, acione identificação. As 2775, após desvio em Mari para chegada a Mari, QNH 1097, desça para nível de voo 050. Aposta no fim do desvio. Aguarde 2775, vou confirmar com a torre. 3 Salas 16, siga via Alfa Kilo até o Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. 973. Quando possível, Rio, 234. 234. 97. Ajuda 775, a torre informa nascer do sol 0851 no Zulu. Boa noite, 865, vai pelo. tudo bom? Fono 865, dentro da inicialmente era 2.510, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Siga com 865. Certo, para 2.500. Afirmativo, 2.500, autorizado a LS X-Ray, reporte estabilizado. Azul 2775 é o número 2 na aproximação. Reduz a velocidade para 2009. 2775 vai reduzir para 2009. Controle 2775, pode por gentileza confirmar a posição do 737 da Gol com relação à nossa aeronave? Azul 2775, aeronave que o processo está 15 milhas para a zona, está no setor norte. Está ciente, executando a bomba no setor norte, Azul 2775, sente presente. Separado em mais de 40 milhas agora? Ativa as 2775, tráfego sua posição de 12 horas, 40 milhas, com rumo sudoeste. Cruzando o nível de voo 075 para 2500 pés. Tá ciente, 2775, obrigado pela gentileza. Está iniciando a redução. O controle 2775 informa também que já está com referências visuais. Quando quiser, pode cancelar para não ter que ter separação IFR e prosseguir para o final quando possível. As 2775, se o senhor reduzir, já será suficiente. Suficiente, já está reduzido, 2775. Bom, 865, tem como você detectar o localizador na proa de dona? Bom, 865, tem condições de detectar o localizador na proa de dona? Oi, dona, vou no 865. Azul 2775, vetora para o sequenciamento, curva esquerda, proa 090, limite que demais que tem de cimbra. 010, limite que é demais que 100 de cimbra, azul 2775. 2 minutos para a Duna se tivesse sido autorizado, sério, 2775. Solicita continuar na descida. Aguarde, azul 2775. Azul 2775, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 2775. Tem a visual com 737 da Gol, senhorita. Pode seguir mantendo separação? Fono 865, autorizado descida para 2 mil pés. Fono Bravo para o Codinho 7. 7-5, vou no 8, mestre. Prossiga até 2 mil pés. Rádio 2775, reduz a velocidade para 1809. 2775 no limite, visual com 737 da Gol, 8 milhas à direita. As 2775 para o localizador, com via direita para o 060, mantém ainda 3 mil pés. 3 mil para o localizador, 060, azul 2775. No 865, completa aproximação, chama a torre, 198, decimal 95. 295, obrigado, bom trabalho. O 2775, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSX-3, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, vai reportar estabilizado, 2775. 0, vento 160 graus, com 8 nós, sem chuva, porém pista molhada. Está de acordo na Estabilizado localizador 2775, visual com 737 da Gol. 2775, chama a torre, 118, decimal 95. 1895. Bom dia, 0093, essa identificação, autorizada a chegada a bordo. Desça para 4 mil pés, que é no 0107. 4 mil, 0107. Nós somos o número 1. Torre Salvador Azul 2775. Preso 2775. Avistado é o número 2 para pouso. Vento 160 graus com 8 nós, pista molhada. Aguarde, pista livre. 160 com 8, 2 milhas para externo, 137 à frente. Reduzindo, azul 2775. 465, solo 35, siga via Alfa, Juliette, portão 9, na minha escuta. Pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado, pouso 1-0, 2775. Solo 37, chega via Kilo para o Pat 3 lá dentro da sinalizadora. Bom dia. Ciente, segue na Kilo para o Pat 3, mantém de posição. Azul 4040. Prossiga. Como é que está a informação sem recebimento do aqui? Vou checar o equipamento aqui, obrigado. Tá, se agradece. Localizador no 093. 093, chama a torre no 8, decimal 95. 395. Torre Salvador, gol no 093. Vento no 60 graus, 10 nós, estamos autorizados, pista no 0. Sem chuva, porém pista molhada. Ok, leve pouso, na 093. Salvador, bom dia. E o 98 no 1, cruzou 210, descendo para 150 na Mare Santa Gol. Estado vai direto Duna, descendo para nível de voo 050,

Желаю тебе самого доброго. Reportará estabilizado no localizador Rio nas 8 e 9. Previsto portal 3, para mim ainda está ocupado por um aeronave da Azul. Ok, então Alfa Juliette, antes da Juliette chama Solo 1208, voo 903. Manda 219, né? 219, boa. PV 1895 da presença no momento, 1017, bom voo. Eu lhe estou dando a senha, chama para o táxi. Conta da curva da 17, primeira curva direita, inicialmente no corredor AXE restrito no meio pés, aguardando a liberação do controle para a ascensão. Obrigado, táxi leste, então, meu. Chame no ponto de espera dela. Escuta, meu autorizado a alinhar e decolar. Estão no 7, vento na minha 0 graus e 2 nós. Antes da Juliette. Gente, nós 093, mantém antes da Juliette, portão 3, aguardando a liberação do André da Azul. Gente, no portão 3 está aguardando, então vou na 093. S570, desça para 3 mil pés, autorizado Duna. S570, 3 mil pés, boa Duna. Botão 3, autorizado, Azul 4040. Autorizado. S970, a Ciane identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Quem é legal no 097. Pode 9970, número 3. Antônio, muito bom dia, papapapa, Juliette da Rodolfo. Papapapa, Juliette, até Romeu, mantenha condições visuais, um no meu pé, no corredor XR, reporte novo, farol da barra. Meu pé, reportará, farol da barra, Romeu. Avisa 6570, desse iniciamento até 3.500 pés. Boa, Duna, 3.500 pés, na Sacaro 6570. Juliette até Romeu e fala pra olhar pro destino. Ah, 290. Geral 9972, essa é a identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, QNH 1097. 060 na Mari, QNH 1097. Mari, pode ir para estado de Ouro, né? Até a chegada mais 972. Direto da Romeu, autorizado direto destino, mantendo ainda um no meu pé. Direto destino, no pé, Romeu. Avisa 6570, direto para 2 meu pé, autorizado a final do procedimento e LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Direto para 2 meu pé, está autorizado o LS X-Ray, dá 1-0, reportará estabilizado, avisa 6570. Salvador Azul 4040, acionado com 61 no céu B, autonomia de 4 horas, altera Uberlândia. Obrigado. Siga via ainda no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1017, Paulo. Ok, via ainda, ponto de espera, torre 1895, Azul 4040. 1093, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3093. Vista até 3 mil pés, autorizado Duna. 3 mil pés, autorizado Duna, no lado 0, grato, grato. Fiscal por aí, pista molhada. 4-0. Afirmativo. Autorizado pouso 9811, Rio 98. Autorizado pouso para o 9811. Leste da Romeu, tráfego esperado, 6 horas 3 milhas, submantendo em vez de voo 25, quando possível, fecho mais de pouso. 025, que mantém 0032. 032 copiado, direto da Romeu. Salvador, muito bom dia, Azul 4040. Azul 4040, mantém o ponto de espera. Mantém. Até mais. Inteligível, confirmando, sideral 9970. 9970, confirma sua velocidade. Está batendo 2509, para o 9970. 9972. Sideral 9972, reduz a velocidade para 230 nós, a número 4 na aproximação. Reduzindo 230 nós, sideral 9972. Peça para November 857 e segue conforme rota. Controle 120, décima 8, transponda 5095. Galeão 320, decolada 10 com a direita da El Lindo e Rua, entra November 857, 208 controle. 5095, transponde. 5015, transponde, sem para o pistoleiro de acionamento, 3153. 5015, vai chamar e está transportando órgãos vitais. Excelente, grato pela informação. 5570, chama a torre no 8, decimal 95. 1895, tem um bom dia. Alô, tá, meu, solicita um desvio à direita por 40 minutos. Juliette Alfa Romeo. Tá cruzado, Juliette Alfa Romeo? Teve desvio, Juliette Alfa Romeo, mas ela tem condições visuais. Graças, Roberto. Prossegue na aproximação. Na sua escuta, pista livre 6570, pista molhada. Será 9972, vetoração de cimento, curva esquerda para o 030, limite ao localizador. Esquerda 030, limite localizador do 9972. 972, desça até nível de voo 050. Desce até o 050. Federal 9970, 9970, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento elétrico, reposta estabilizada no localizador. Esquerda, afirmativo, 2000 pés, autorizado INSX-Way, informada estabilizada no localizador 9970. 05. Siga via 11 kg para o pote 3, atenta ao sinalizador. 11 kg, pote 3, 98. Só para informação, nosso instrumento aqui no cruzar a cabeceira estava 140 com 18 a 19. Chegada, segurada. Pote 6570, copiou a informação do Rio? Copiou, grato. Livre pouso, pista na zero. Copiada. Pista na 0, 7570. Retirado. Fase 972, desça até 3000 pés. 3000, Alinhe manter, pista no zero. Alinhe manter na 10 azul, 4040. 50, reporte estabilizado. Direito 050, reportar estabilizado. Salvador, bom dia, Canária 2 de Rona, tem que ser o na 62 no ano. Para o Galeão, prepara a saída da Elga agora em minuto 4. Mas a 70 solo 08, libera a direita, siga via Alfa, Kilo, Pat 3, atenta ao sinalizador. 08, Alfa, Kilo, Pat 3, sinalizador, 6570. Estabilizado, 9970. 9970, chama a torre 118, decimal 95. 295, grato. 9972, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Desça para 2000 pés, vai reportar estabilizado no 9972. 3, nós. 4040. Grande Sideral, vento no 60 graus com 13 nós, aguarde pista livre, pista molhada. Coluna 60 com 13, aguarda pista livre, informa pista molhada, 960 graus.